Khan. O fim não é pela última briga. Não faz drama, que a minha decisão não vai ser revertida. Já faz um tempo que me perdeu. A diferença é que agora você sabe. Não foi traição, mas tem explicação. Cê me perdeu, foi nos detalhes. Naquele beijo que você não pôs a língua, naquele seu gemido falso recorrente, naquela minha saudade não correspondida. Quer mais exemplos ou já tá suficiente? Naquele seu abraço frouxo de um segundo, naquele pós-amor calado sem assunto. Indiferença você plantou, agora colhe a minha ausência. Pela última briga, não faz drama, que a minha decisão não vai ser revertida. Já faz um tempo que me perdeu. A diferença é que agora você sabe. Não foi traição, mas tem explicação. Cê me perdeu, foi nos detalhes. Naquele beijo que você não pôs a língua, naquele seu gemido falso recorrente, naquela minha saudade não correspondida. Quer mais exemplos ou já tá suficiente? Naquele seu abraço frouxo de um segundo, naquele pós-amor calado sem assunto. Indiferença você plantou, agora colhe a minha ausência. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo.